se liga aí. Ei, tio, ó, pô, mó neurose, Zé Polvinho só de bico, tá querendo ver ibope. Mó crocodilagem de migué, mó zoião. Ei, presta atenção, a sintonia nessa não. Quem reage, age, representa a malandragem. Engatilha e põe na cara e aperta de verdade, porque tem que ser assim. Passa o cerol, eu prefiro ser no rap, não no estilo marginal. Mó deselegância, te conheço de criança. Quem te viu, quem te vê, ó, o crime não é por ser. As gatas que corroem te fazerão chorar. Seu choro abafado eu não vou escutar. Aí, é você e Deus, faz acordo, faz a prece. Quem pede, recebe, mas não esqueça, agradeça. Fica bruxo nessa vida, vai, se encarquera. No garimpo cê se perde, tio. Aí já era contra você, o tempo voa e clique, cleque, tá passando. E uma pá de Zé Polvinho usa algemas no milho. Contra você, o tempo voa, clique, cleque, tá passando. E uma pá de Zé Polvinho usa algemas do medo. É morte, sai fora, se liga, malandro. Contra você, o tempo voa e clique, cleque, tá passando. É morte, sai fora, se liga, malandro. Uma pá de Zé Polvinho usa algemas do medo. É morte, sai fora, se liga, malandro. Contra você, o tempo voa e clique, cleque, tá passando. É morte, sai fora, se liga, malandro. E uma pá de Zé Polvinho usa algemas do medo. Nem sempre, João, é bom brincar com a sorte. Liga nós, irmão, FDE até a morte. Depende, tio, de um salve do mundão. Vê os caras certo do outro lado aí, ladrão. Mas só os leais, verdadeiro me acompanha. Os que agem na transparência, sem deselegância. Os pede black, pede tia, chora pra não morrer. Vai saber, vai entender, tá mancado e quer viver. Vem, cai pra dentro, não paga simpatia. Simpático, cuzão, malandro teoria. No rap eu represento e conheço os parceiro. Rei, cirurgia, 1, 2, 1, daí suspeito. Sem palavra, bom malandro, é o certo pelo certo. Rap nacional, favela, gueto, dialeto. A rima na cara de pilantra, canalha. Que pensa que sabe tudo, na verdade sabe nada. Porque trago na memória as minhas origens, as ruas de terra, as minhas raízes. Contra você, o tempo voa e clique, cleque, tá passando. E uma pá de Zé Polvinho usa algemas do medo. É morte, sai fora, se liga, malandro. Contra você, o tempo voa e clique, cleque, tá passando. É morte, sai fora, se liga, malandro. Uma pá de Zé Polvinho usa algemas do medo. É morte, sai fora, se liga, malandro. Contra você, o tempo voa e clique, cleque, tá passando. É morte, sai fora, se liga, malandro. E uma pá de Zé Polvinho usa algemas do medo. Vai que um dia cê morre sem saber por que se foi. Vai que o bicho te pega, te estraçalha e não tem boi. Guindaste 1, 2, 1, não pensa diferente de Botucatu ao DF. O crime nunca vês na mira do oidão. Começa a chorar, arrependeu, diz que agora vai parar. Não quero ser o certo, todo dia eu vejo muito encarqueirado dizendo que era esperto, verdadeiro malandro. Não quer o que é dos outros, vacilou, pá. Já tá morto, esse tal de desrespeito sempre foi cruel. Levou vários malvados pra cadeira do réu. Cê tá ligado, o crime não compensa. Todos sabem que viver é a recompensa. Isto é que eu penso e acho que você também. Largue do mal e vem pro bem. Não queira ser mais um na mira da polícia ou chave da Febem. Ninguém atravessa na frente de quem tem sabedoria. É bom respeitar pra conservar a sua vida. 1, 2, 1, cirurgia FDE, mandando ideia positiva para toda SP. É morte, sai fora, se liga, malandro. Contra você, o tempo voa e clique, cleque, tá passando. É morte, sai fora, se liga, malandro. Uma pá de Zé Polvinho usa algemas do medo. É morte, sai fora, se liga, malandro. Contra você, o tempo voa e clique, cleque, tá passando. É morte, sai fora, se liga, malandro. E uma pá de Zé Polvinho usa algemas do medo. Um movimento estranho eu sinto em minha volta. Dedo de gesso não apreço, aí é foda. Cresce os olhos nas paradas mais simples que tu tem. O segredo da vida nunca tira ninguém. Desacredita jamais, nem bota fé demais. Primeiro mandamento entre os marginais, quais? Estão no mundo, na quebrada, na diligência. Na tocaia de Opala, só na procedência. Os irmãozinhos não perdoam, não deixam furo. E se correr, vai morrer e não vai ter muro. se esconder, se entocar, deixar pra lá. Nem mesmo você sabe onde vai parar. Várias oportunidades pra ver se toma jeito. Várias ideias, mas com ódio no peito. Fica na sua, quadrada na cintura. Como é que fica se trombar os cara na rua? Acho que fica feio, aí você já sabe que pra cair na área aqui tem que ter coragem, disposição, muita disposição. Que pra jantar os cabuloso tem que ter canhão. No 5-5 da vizinha pegou 3 e 7. No vacilo da casinha se formou o mestre. Mas pode crer, eu sei que tem várias maneiras. Tipo agora, colocando as cartas na mesa. E cirurgia FD, dá é suspeito. Tipo uma voz que sempre vai vir aqui do gueto. O mundo é cabuloso, silencioso. Quando vai ver, o barato já tá é louco. Muita paz, irmão, a senha é essa. Melhor do que morrer com um tiro na testa. Sem dar brecha e sem perder o respeito. E não usar as algemas do medo. É morte, sai fora, se liga, malandro. Contra você o tempo voa e clique, cleque, tá passando. É morte, sai fora, se liga, malandro. O rapaz se é povinho, usa algemas do medo. É morte, sai fora, se liga, malandro. Contra você o tempo voa e clique, cleque, tá passando. É morte, sai fora, se liga, malandro. E o rapaz se é povinho, usa algemas do medo.